No começo da noite de quinta-feira, policiais civis do GDR realizaram uma operação de investigação referente ao tráfico de drogas na cidade de Foz do Iguaçu e localizaram no estacionamento de um posto de combustível, às margens da BR-277, um caminhão marca Mercedes-Benz placa BXH-0828. Foi feita uma campana na tentativa de prender o motorista do caminhão, pois havia suspeita de que o caminhão estaria carregado com entorpecentes. Após algumas horas, ninguém se apresentou para retirar o veículo, sendo mesmo encaminhado ao pátio da Delegacia de Polícia Civil. Ao verificarem no sistema integrado, descobriu-se que trata-se de um caminhão placas MEO-6699 de Santa Catarina. Esta é a verdadeira placa do veículo que foi roubado na cidade de Navegantes, naquele estado. Os policiais desconfiados começaram a observar o caminhão de maneira minuciosa e no momento em que era feita a observação, descobriu-se um compartimento falso entre a carroceria e a cabine do caminhão. Sendo rompido este compartimento e encontrado em seu interior 23 volumes contendo 700 quilos de maconha. Diante dos fatos, foi instaurado um inquérito policial para descobrir o proprietário da droga e quem teria deixado o caminhão no estacionamento do posto de combustível. Até o presente momento, não se tem a confirmação exata do peso da droga, mas a polícia prometeu dar mais informações sobre o caso durante o dia de hoje. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.